Coreano Tailandense Produções. Tentei te esquecer, tentei não chorar, tentei não sofrer por esse amor, mas a solidão vem me maltratar, no peito aperta essa dor. Incomparável.